e na solidão, assim como você. A vagar no mundo, de um lado a outro, sempre a sofrer. Mas sem esperar, Cristo em meu caminho, quis então passar. Hoje sou feliz, foi por sua graça que salvar-me quis. Oh, eu sou feliz. Me satisfaz. Tenho outra vida, só vivo a cantar. Pelo mundo afora, esta nova glória eu vou mais sentido. Vejo em seu rosto um semblante amargo de um viver sofrido. Mas espere um pouco, quero